aqui no meu peito. Vem sentir meu coração. Está morrendo sem você, sufocado com a paixão. Sabes que eu te quero tanto, mas você só pisa em mim. Não liga pro meu sofrimento, gosta de me ver sofrendo assim. Não sou nada pra você, você é minha paixão. É o desencontro do amor, amor, que fere o meu coração. É o desencontro do amor, amor, que fere o meu coração. Faço tudo e não consigo conquistar seu coração. Sei que sua incerteza só me traz desilusão. Já escrevi a nossa história, vou cantar em verso e canção. Mas você não dá valor, você não tem coração. Não sou nada pra você, você é minha paixão. É o desencontro do amor, amor, que fere o meu coração. É o desencontro do amor, amor, que fere o meu coração. Não sou nada pra você, você é minha paixão. É o desencontro do amor, amor, que fere o meu coração. É o desencontro do amor, amor, que fere o meu coração. É o desencontro do amor, amor, que fere o meu coração. É o desencontro do amor, amor, que fere o meu coração. É o desencontro do amor.